E aí, Caio? Só vou falar uma coisa só, mano. Nesse mundão, muita coisa vem acontecendo. Muitas pessoas passando por momentos difíceis. Muitas pessoas sofrendo. Mas e aí, vim lembrar a todos que ninguém é melhor que ninguém. Perante a Deus, todos somos iguais. O que tá acontecendo, o que tá passando, é só uma fase. Quem tá chorando, no final vai tá rindo. Confia, Deus é nosso poderoso. Deus é o salvador da terra. Sou vencedor, olhei pro céu, agradeci a Deus por mais um dia. Sei que sem Ele na vida eu não conseguiria. A coroa no corre, trabalhando dia após dia. Tive a chance com o revólver, mas escolhi a vida da rima. Nunca desisti, sempre fui função. Tô com 18 aí, pra quem me disse não. Necessidade, falta de comida, moradia, temos. É o que passamos, pura verdade. Quem mais tá atrapalhado, ela que está no veneno. E o governo guardando embaixo dos panos. Como diz meu mano, cascão do trilha sonora do que dele. Sabe que precisa de um Bin Laden verdadeiro. Vários menor morrendo, tentando achar defeito. A família tá bagunçada, por isso bate no peito. Menorzinho vai pro corre, sabendo que vai ser preso. Risco de vida ou morte pode impactar sujeito. Ainda me pergunto se é culpa do Estado. Ainda me pergunto se é culpa do governo. Falta mais amor no mundo. Sentimentos são bem profundos. Não jogue só pelo escuro. Tive a chance com o revólver, mas escolhi a vida da rima.